pé no batucancho, sem mantas, na manhã fria. No inverno bato o queixo, qualquer dia. No inverno aperto o cinto, enquanto o vento assobia. No inverno aperto o cinto, qualquer dia, qualquer dia. No inverno vou pôr lume, lenha verde não ardia. No inverno vou pôr lume, qualquer dia, qualquer dia. No inverno penso muito, oh, que coisas eu já via. No inverno penso muito, qualquer dia. No inverno ganhei ódio e juro que o não queria. No inverno ganhei ódio, qualquer dia, qualquer dia.